Ah! Ai, gente, eu adoro ouvir a tamanho cantar. Não é lindo? Claro, afinal, a única pessoa que pode concorrer comigo é a Tomoyo. Quando eu estou triste só, vou buscar em algum lugar, bem no fundo do coração, coisas boas eu quero lembrar. Tá tão bem, a voz dela é linda. Me afagando até o adoro.